ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, tema livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, dia 25 de fevereiro. O tema livre está entrando no ar e hoje nós vamos tratar. Nós falamos na semana passada sobre a internet, o marco civil da internet, sobre neutralidade de rede, sobre vários assuntos correlatos do mundo da internet, mas também tangenciamos a questão da segurança, a questão da espionagem americana e ficamos devendo o aprofundamento dessa questão. Hoje nós vamos falar mais de segurança da informação e eu vou fazer já aqui, abrir com uma conceituação que eu estou tirando da Wikipédia aqui. A segurança da informação está relacionada com proteção de um conjunto de informações no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. São características básicas da segurança da informação os atributos de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, não estando esta segurança restrita somente a sistemas computacionais, informações eletrônicas ou sistemas de armazenamento, mas é mais nesse universo que a gente vai conversar hoje, vai transitar hoje com o Maurício Taves, que é especialista em segurança de informação da empresa Módulo Security Solutions, com o Cláudio Sá de Abreu, que é engenheiro eletrônico, especialista em segurança da informação, diretor da empresa ViaNIC, é isso, é, né? ViaLink. E com o Pedro Augusto, pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade, CTS, da Fundação Getúlio Vargas. Antes mesmo de nós entrarmos lá aqui, já estávamos falando dos novos conceitos, dos novos costumes, né? Eu estava lembrando que o fotógrafo, fotojornalista, né? O Rogério Reis, veterano fotógrafo, foi uma matéria de capa da revista Domingo, desse domingo, a propósito de fotografia, de fotojornalismo. Você sai com a pauta para fazer foto, praia cheia, aí tem pessoas que não querem aparecer nas fotos, tem pessoas que fazem questão de aparecer nas fotos, dependendo do interesse de cada uma, e ele, que é um fotojornalista, fica ali no meio desse jogo de interesses. Nós vamos começar essa conversa aqui falando do jogo de interesses na área da segurança da informação e na área em que nós estamos aqui no Brasil, em que pé nós estamos aqui no Brasil, já que não conseguimos fazer aprovar o Marco Civil, são muitos interesses em jogo. Como é que vocês que são da área acompanham essa discussão? Vamos abrir com o Cláudio, que está aqui de frente para me prestar atenção. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Bom, o Marco Civil é um movimento importante da nossa sociedade. Tem gente contra, tem gente a favor. Ele trata de alguns aspectos importantes de segurança, de privacidade especialmente. Assim como a gente antes aqui do programa estava falando da fotografia, né, que banalizou, as fotos tornaram banais, todo mundo tira foto, todo mundo tem um dispositivo que tira foto na mão o tempo todo agora, que é o celular, a troca de informações também banalizou, né? A gente troca e-mail, troca mensagem, a gente posta a nossa vida inteira na internet hoje, todos os dias, o tempo todo. Tá? E por conta disso, a preocupação com segurança também deveria ter aumentado. Tá? E não aumentou. As pessoas normais não se preocupam tanto quanto deveriam, a gente tem alguns nichos, alguns grupos que cuidam disso, mas é muito pouco. Tá? E a nossa vida acaba ficando exposta. Né? E não só a vida, são segredos ficam expostos, né? Segredos de Estado, no caso desse problema que a gente teve aí com os Estados Unidos, né? Com o WikiLeaks, e também com os Estados Unidos espionando a Dilma e o NSA e tal, né? E lembrando que segredo, um segredo tem um valor, qualquer segredo. Um segredo industrial tem valor para o seu proprietário, tá? Um segredo pessoal tem valor para aquela pessoa. Tá, por quê? Porque ele mal usado pode causar dano a alguém ou tomar ganho de alguém. Então, a segurança é uma coisa muito importante. A gente está num momento em que vale a pena se preocupar com isso, vale a pena começar a criar novos hábitos em cima disso. Eu queria até, voltando ao exemplo da fotografia, lembrar, e o Pedro Augusto estava lembrando aqui, que os telefones celulares, os dispositivos que fazem fotos hoje, eles simulam, imitam o barulho característico do diafragma das antigas câmeras fotográficas, ou seja, aquele clique, né, onomatopaicamente a gente conhecia como clique da máquina fotográfica. E no Japão já é proibido você desativar esse sistema, esse ruído no seu aparelho, que você pode fazer isso, o seu artefato, você pode fazer, optar por não fazer o ruído. No Japão é proibido para você evitar a foto de pessoas que não estão sabendo que estão sendo fotografadas ou não gostariam de ser. E voltando aí já ao que o Cláudio falou, muita coisa acontece de foto na internet e que provoca a nossa legislação, né? Nós temos visto a lei, a primeira, aquela lei daquela modelo que foi mulher do Ronaldinho, do Ronaldo. Carelli. Ah, depois a gente teve a Dickman, Carolina Dickman, né? E assim, de modelo em modelo, a gente vai criando os monstros legislativos, né, que o legislador ele atua ao sabor dos acontecimentos, ao invés de agir de uma forma mais... Eu queria que o Pedro entrasse nessa discussão, já que foi citado aqui pelo clique. Clique, Pedro, entra você agora. Bom dia, Luiz. Eu acho que, como você bem ressaltou, um dos problemas desse movimento legislativo que vem a cabo desses escândalos que acontecem com relação à privacidade, com relação à invasão de privacidade, na verdade, é que a gente caminha para uma legislação criminal, ou seja, criminalizando condutas antes mesmo de ter uma discussão e de, por sua vez, consolidar uma legislação que determine os direitos civis naquele meio, não dá nem para dizer que é novo exatamente, né, porque já está aí alguns anos de internet comercial, mas para esse meio onde ainda existe um déficit do que pode, o que deve ser feito, o que não pode ser feito. E aí, voltando ao que o Cláudio disse, fica mais transparente, mais clara essa deficiência legislativa que nós temos no momento que não da ausência do Marco Civil. Então, o Marco Civil, no momento em que ele começou a ser discutido, no momento em que ele foi redigido, gera uma lei do qual o Brasil necessitava anos atrás. E cada vez mais, cada semana que o Marco Civil está para ser votado e não é, mais esse tempo vai passando e mais urgente torna essa questão. E, na verdade, mais defasada vai ficando a discussão do que está lá no Congresso, porque os avanços são muito mais rápidos, muito mais ágeis do que os nossos legisladores. Eu queria chamar a participação do Maurício Tavis também, que até agora foi o único que não participou. Bom dia, Maurício. Bom dia, Luiz. Eu acho que a gente tem dois aspectos interessantes a tratar. Primeiro, a questão, obviamente, do Marco Civil, da regulação, ela é importante, mas ela não resolve todos os problemas, né? Eu acho que o problema hoje começa, acho que nas pessoas. Você falou no início das pessoas, do Rogério Reis tirando foto na praia, algumas pessoas posando porque gostariam de aparecer naquela foto. Eu acho que hoje a gente vive uma era da superexposição, né? Muitas pessoas querem aparecer e outras que são contrárias a esse modelo querem não aparecer de jeito nenhum, né? Então, essas pessoas que são adeptas da superexposição, que hoje a gente vivencia nas redes sociais, etc., elas perderam a noção de que elas estão abrindo mão de um direito muito importante delas, que é a privacidade. Uma coisa que o Cláudio colocou aqui como uma das coisas importantes que o Marco Civil está querendo regular, o direito à privacidade, mas a maioria das pessoas hoje abre mão desse direito à privacidade em prol de aparecer na mídia, de estar em evidência nas redes sociais. E no momento em que você abre mão desse direito à privacidade, né, dando um passo atrás nessa questão toda, como é que você vai arguir o direito a ter privacidade se você é o primeiro a abrir mão dele? Entendeu? Então é uma questão até de posicionamento pessoal e da própria sociedade hoje. A gente vive a era do voyeurismo, todo mundo quer ver a intimidade dos outros, todo mundo quer ver... Big Brother, né? Exatamente. É a sociedade BBB, né? Agora, o Mário Brandão, que participou do outro programa que nós fizemos aqui sobre essa questão, ele contou um episódio que eu achei muito interessante. Ele é presidente da Associação das Lan Houses, né? Então ele disse que uma menina entrou lá na lan house dele e disse, perguntou a ele assim, vem cá, você tem câmera de segurança aqui? Ele disse, tem quatro câmeras. Ela disse, ficam aonde? Ele disse, pô, são câmeras de segurança, se eu disser para você. Não, eu quero saber porque eu quero ficar debaixo de uma delas. Ela quer ficar exatamente no foco de uma das câmeras para ter segurança. Ou seja, as pessoas abrem mão da privacidade, do direito à privacidade, em nome da segurança. E aí até eu remeti esse negócio ao brigadeiro Eduardo Gomes, que dizia que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Você vai ter, então, câmeras de todo jeito, né? Em todos os cantos, câmeras. E aí sim é o Big Brother no sentido do George Orwell em 1984, e não nesse sentido da Globo aí, da TV, e aliás Mundial, TV holandesa, né? Essa frase, Luiz, desculpa te interromper, ela é até bem mais antiga que isso, né? Ela foi cunhada, atribuída a Thomas Jefferson, né? Ao Thomas Jefferson, foi o terceiro presidente americano, e já indo na linha do que a gente estava falando de espionagem, acho que os Estados Unidos vivem por essa cartilha, né? já vem daí que os Estados Unidos vivem por essa cartilha. É, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então eles se dão o direito de espionar mesmo, eles estão o direito de invadir qualquer império, coisa. É o direito do império, né? Exatamente. Verdade, né? Esse aí, supostamente, é um dos grandes dilemas, né, da democracia, que é você ponderar a segurança com liberdade. Mas acho que é um falso dilema, na verdade, porque eu acho que, ao contrário do que muita gente diz, de que a privacidade é uma conquista da democracia, eu acho que não. Acho que a privacidade é requisito para uma democracia. Porque para você ter uma divergência de opiniões, para você poder escolher o seu estilo de vida, escolher como você vê o mundo, você necessita desse espaço particular, esse espaço privado. Sem isso, não tem como você ter diversidade, sem diversidade não tem como você ter democracia. E nessa questão, a liberdade inclui a liberdade de você escolher se quer ou não quer ter privacidade em algum momento. Uhum. Quando você banaliza a questão da privacidade, as pessoas passam a perder perdem a noção de quão isso é importante, quão esse conceito é importante para a vida da gente. Casais que se filmam em relações sexuais e vão parar na internet, como é que eles podem reclamar depois? Como é que é isso, essa situação? Se essa informação vazou de alguma forma não autorizada por esse casal, não foi nenhum dos dois que colocou, isso é um crime. Começa por aí. E, eventualmente, mesmo que um dos dois tenha colocado sem o consentimento da segunda parte, também pode ser tratado criminalmente. Tá, então esse foi o caminho, por exemplo, daquela história da Carolina Dieckmann. Foi aberto um inquérito policial e foram descobertas as pessoas. Imagina-se as pessoas que postaram, perpetraram aquele crime, né, que postaram aquilo na internet. Tiveram acesso à filmagem e postaram aquilo na internet. Mas volta à questão da preocupação, né? Se filmou. Onde estava aquilo ali? Estava no notebook que ela mandou para manutenção e deixou lá disponível para que outras pessoas tivessem acesso. É sempre complicado, né? Mas esse problema já existia antes do computador. Sim. Na máquina fotográfica, se você tirava fotos em situações constrangedoras, né? Ou nem tão constrangedoras, mas que simplesmente são íntimas, né? E não guardava bem as fotos, isso podia acabar em mãos erradas e continuava sendo crime. É o mesmo crime, na verdade, só mudou a mídia. Na verdade, Cláudio, isso já vem isso remonta ao buraco da fechadura. Não é verdade? E daquela fechadura antiga, que você podia botar o olho ali, né? Criança ia ver mulher trocar de roupa, né? Olhar aqueles negócios todos, mulher tomando banho no chuveiro. Então, mas tudo isso está incluído no sentido da privacidade. E eu diria até que, aprofundando um pouco, ou estendendo um pouco o seu raciocínio, Pedro, é da individualidade. Né? Não é só da privacidade, mas do indivíduo mesmo, né? A pessoa tem o direito também de ser um exibicionista, né? Agora, ele vai invadir a privacidade de alguém se ele for um exibicionista? Ele vai ele vai atravessar uma linha muito tênue nisso aí. E quanto mais tecnologia você tem à disposição para facilitar essa super exposição, mais complicada é essa questão do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista legal. É isso que eu queria que vocês abordassem também aí. Então, eu acho que a vida em sociedade, né, ela prevê algumas questões éticas, morais, como você está falando. Se você está disposto a quebrar algumas das regras, mesmo implícitas, né, mesmo que elas não estejam escritas, mas a gente sabe que existem na sociedade, a disposição por quebrar essas regras, ela sempre pode trazer algum tipo de dor de cabeça, né? Não é de hoje, assim, desde o passado, a gente você pode... A nossa sociedade pensar... evolui assim, a gente diz que evolui assim, né? A gente vê a história do passado das vedetes, da Luz del Fuego, etc., que eram escândalos na sociedade por determinados comportamentos, como elas, o trabalho que elas exerciam, etc. Então a sociedade sempre policiou, ou patrulhou, né, esse tipo de comportamento que não condizia com o status quo, né, como a própria sociedade dizia que deveria ser o comportamento, o costume de cada época. Obviamente, hoje esse costume já é um pouco mais aberto do que era nesse passado. A gente vai à praia, tem gente mais pelada na praia do que aparece nesses filmes na internet. Então, é um conceito complexo, se você, às vezes... E aí vai de novo, volta para a individualidade, para a questão da privacidade também, assim, se você não quer se expor a determinadas coisas, ou você não vai a determinados lugares onde isso é praticado, se você se sente incomodado, por exemplo, com a forma como as pessoas se comportam na praia, ou se vestem, ou fazem qualquer coisa, você não vai... É um direito seu, da mesma forma. Mas aí, quer dizer, na verdade é uma abstenção sua, né? Não é um direito que você está exercendo. Você está exercendo um direito ao contrário. Você está se abstendo de ir à praia porque você pode ser incomodado com visões de coisas que você acha ofensivas ou que tempos atrás eram ofensivas. Ou você não leva a sua tia, entendeu? Aos pontos... porque ela vai se ofender com aquele negócio. Do ponto de vista do direito, Pedro, como é que é esse negócio, hein? Bom, como você mesmo disse, esse direito à privacidade também pode, às vezes, implicar numa abstenção de uma ação. Então, todo mundo tem esse direito de se resguardar e de que as pessoas respeitem esse seu resguardo. De verdade, parte do direito à privacidade não implica só numa ação da sua parte, de você se proteger. Implica também no respeito do outro ao seu direito. Agora, por um lado, assim, parando para pensar, a sociedade sempre teve... os indivíduos sempre tiveram também, em certa medida, esse grau de exposição, de querer se expor, porque isso faz parte da sua identidade pública. O que eu fico com certo receio é de, não vou dizer delírio, mas nessa vontade cada vez mais de segurança, as pessoas se impedirem de realizar seus desejos. Então eu acho que um casal tem todo o direito de querer se filmar em cenas íntimas, a gente não pode, como sociedade, impedir as pessoas de fazer isso. E não pode também, pelo menos não deveria, como sociedade, reprová-los quando aquilo acontece. É aí uma questão moral, acho que vai até pré uma discussão jurídica. Então, e aí tem aquele velho problema de quando um vídeo desses é exposto, por exemplo, de um casal em momento íntimo, quem mais afetado é a mulher. Por quê? Porque isso reflete todo um machismo construído na sociedade, porque o cara vai continuar tendo a vida dele normal. Agora a mulher não, a mulher vai ser prejudicada, ela vai mudar de cidade, ela vai perder o emprego, ela vai ter toda uma série de problemas que reflete uma questão que tá pré-tecnologia. Né? Depende do que está acontecendo lá. Né? Também é, isso aí é muito, é pelo conteúdo. Mas o que o Pedro está falando é verdade. Tanto que nós tivemos o caso da adolescente que se matou. Não é? Foi justamente isso que eu lembrei. Por causa dessa exposição, por causa dessa mentalidade machista, dessa coisa aí. Mas sabe uma coisa que me preocupa na parte legal? É que a gente está muito preocupado em resolver pequenas coisas em vez da coisa maior. A gente vê, acontece um evento, vazam as fotos da Carolina Dieckmann, vamos votar uma lei para transformar isso em crime. Isso já era crime antes. Entendeu? Um jornalista foi morto porque alguém tacou um morteiro. Não, vamos votar uma lei. Mas essa lei já existe, óbvio que isso é crime. Não precisa votar outra lei para isso. Tá? O Marco Civil tem coisas que já são lei. Ele está tratando de coisas que já são já estão garantidas na nossa Constituição. Por que que a gente está votando de novo? Por que que a gente não está investindo em coisas realmente novas, em coisas que afetem o todo e não só casos particulares? Entendeu? Isso é uma coisa que me preocupa. Eu acho que essa discussão, a gente está muito preocupado em dar você reação imediata. Por que você acha que é isso, Cláudio? Eu acho que a gente está preocupado em dar uma reação imediata, tá? Uma reação para o público. Pô, vamos fazer isso aqui, porque rapidamente isso vai dar o clamor das ruas, o clamor das ruas, só dá que... visibilidade, né? Dá visibilidade e você acaba não tratando o assunto principal, o assunto maior. Uhum. Entendeu? Uma coisa também que eu gostaria de colocar aqui em questão, já que nós estamos falando dessa questão da individualidade, do avanço das tecnologias na comunicação, e não só na comunicação, mas na instantaneidade de tudo que está acontecendo no mundo, né? Você vê, as coisas acontecem ao mesmo tempo lá e aqui. E você tem esse aspecto do respeito à individualidade, o respeito ao indivíduo e à sua privacidade, e ao mesmo tempo você tem do outro lado da moeda o culto à individualidade como um dos problemas mais graves da sociedade contemporânea, onde não se pensa no coletivo e pensa-se muito no individual, e aí é que você tem esse viés do Congresso, do legislador, ficar atuando em cima da celebridade, quando a celebridade é atingida, enquanto o vizinho de porta dele está sendo agredido diariamente e ele não tem a mínima noção disso aí. Como é que a gente pode... parece que é difícil, sabe? Porque, vamos falar do Marco Civil... Não, a gente fala do Marco Civil, mas a gente vai falar também de o Código, né? Do Código Civil, do Código Penal, essa coisa toda. Como é que a gente vai conviver com isso, e ainda mais com esse tipo de mentalidade, não só da sociedade machista, mas do Congresso brasileiro, que é um Congresso conservador em sua essência? Tem duas questões aí. A questão da individualidade, né? Do culto à individualidade, que você falou, né? A gente ainda olha... muito para o nosso umbigo e pouco para o resto, né? Pouco para a sociedade ao nosso redor, né? E o que a gente está falando, uma questão também de educação, né? Hoje em dia, que a gente, infelizmente, a sociedade brasileira hoje ainda está muito aquém do necessário em termos de educação, né? Acho que a gente, para melhorar isso, a questão de pensar em sociedade, pensar no próximo, pensar em como os nossos atos atingem quem está ao nosso redor, acho que a questão da educação é essencial. Essa questão da individualidade, a minha percepção, ela está muito ligada também a essa incapacidade que a gente tem hoje de pensar em termos de o quanto a gente faz afeta a quem está ao nosso redor. Infelizmente, é uma característica que a gente ainda percebe muito forte hoje na sociedade brasileira. E outras sociedades também, ela tem algumas raízes históricas, mas ainda muito presente, que talvez a gente só consiga resolver investindo fortemente na questão da educação, né? do nosso povo. Nosso povo, eu acho que sempre a gente acaba desembocando nessa questão da educação, que os políticos usam a cada 4 anos para formar sua plataforma como um dos itens prioritários, e que, infelizmente, desde sempre a educação sempre foi relegada ao segundo plano. Mas eu vou fazer para vocês a pergunta que eu fiz ao Mário Brandão aqui, que o Mário Brandão disse assim: eu estou chegando de Brasília, eu estive ontem lá numa reunião para falar sobre o Marco Civil. Uhum. Eu disse: mas o Mário, e o que você fala entra na cabeça daquelas pessoas? Eles entendem esse mundo? Eles entendem esse raciocínio? E não há nisso nenhuma crítica destrutiva ou nenhum deboche, nenhum escárnio. É apenas que são outro tipo de mentalidade. Nós estamos falando de coisas que é difícil de entender para a maior parte das pessoas. Lamentavelmente, é essa a questão, né? Como é que vocês veem isso aí? Acho que um dos problemas desse tipo de debate, privacidade, segurança da informação, internet e assuntos mais específicos, tipo neutralidade de rede, etc, etc, é justamente a tecnicização desse debate. Então, a gente reduz o debate a questões técnicas, que obviamente são importantes, porque elas são essenciais ao debate, mas elas não dizem só a respeito a isso. Então, eu acho que, primeiro, é necessário democratizar esse debate, ou seja, torná-lo como uma questão comum a toda a sociedade, e não só a meia dúzia de especialistas ou pessoas iniciadas na arte. Dou um exemplo, acho que talvez para comparar, que seja muito claro para a gente entender, é a questão ambiental. A questão ambiental, sem dúvida, quando ela começou a ser discutida, era uma questão de especialistas, de engenheiros ambientais, de ecologistas, de pessoas que de fato tratavam disso. Hoje, a questão ambiental é algo que é discutido em escola. Todo mundo sabe que você tem que reciclar, todo mundo sabe que determinada substância poluente ou nociva à saúde da população. Então, eu acho que é importante que essas questões relacionadas à internet, relacionadas à privacidade, sejam democratizadas da mesma forma como a questão ambiental foi. E que sejam mais rápidas do que a questão ambiental foi democratizada também. Porque tem muitas pessoas que discutem essas questões que dizem que demorou-se muito. E danos ambientais que aconteceram e poderiam ter sido evitados, não vão ser mais, não são reparados. E que o mesmo não aconteça com essas questões que a gente discute agora aqui. Então, eu acho que a educação é essencialmente importante nesse sentido, de você politizar esse debate e abri-lo para a sociedade. Eu acho que tem que é politizar. Você usou aí o verbo que eu acho que é a pedra de toque dessa história. É, há um receio muito grande no Brasil de politizar as coisas. Sem dúvida. Não é? Então, por exemplo, eu vejo as manifestações de rua. Hoje mesmo eu estava mostrando para o Pedro no Facebook do programa. Tem pelo menos 3 manifestações previstas para hoje à tarde, hoje à noite, Assembleia Pública. É, e o Estado brasileiro, os governos aí se confundindo com o Estado, porque nós somos patrimonialistas demais, eles são donos da rua. Os governos são donos, então qualquer coisa que vá gente para a rua é uma ameaça. A polícia vai para a rua enfrentar manifestação, né? A polícia vai para a rua, para o Maracanã, cercar, para enfrentar as torcidas organizadas. Esse tipo de raciocínio é o mesmo tipo de raciocínio que vem desde lá de cima, desde lá do governo central, da presidência da República, que permeia toda a inteligência do governo, do Estado brasileiro, e vai descendo, né, Ministério da Justiça, polícias, e por aí vai e acaba batendo na gente mesmo. A coisa que me inquieta nisso aí é que, para nós não perdermos o tempo disso aí, a internet é muito rápida. Então, o que foi, por exemplo, o pecado ambiental que nós levamos tempo para descobrir, na internet nós descobrimos agora. Às vezes, ao mesmo tempo que ele está acontecendo. Então, por isso, há uma necessidade de politizar essa discussão, não é não, Cláudio? Tem que politizar e a gente tem que enfrentar o problema. A gente está falando aqui em não tornar o debate técnico demais, porque senão você restringe a população, a grande maioria da população nunca vai entender a tecnicidade do negócio. E não é para entender mesmo, ela tem que usar. Mas ela tem que entender o efeito que as coisas podem ter. Isso é o principal. É isso que ela tem que... não querer, ela, não, ela tem que ser contra os efeitos nocivos, ela tem que dizer, olha, eu não quero isso. E os engenheiros vão lá dar um jeito de resolver para que aquilo não aconteça. A parte técnica tem que estar fora dessa história. A gente tem que discutir, a discussão tem que ser totalmente política, social, tem que ser de comportamento. Tá? Eu queria, na realidade, contrapor um pouquinho o que você colocou, Luiz. Não querendo criar polêmica, mas já criando. Você falou muito do posicionamento do governo central. E eu concordo com você plenamente que a gente não sabe como tratar essas manifestações populares. Eu acho que o governo está completamente perdido na forma como ele vem tratando essas manifestações. O posicionamento da polícia é péssimo. A polícia poderia estar ali, sim, para garantir a ordem, até para garantir que não se ultrapasse determinados limites, mas garantiu, a forma como ela o reage... direito do manifestante, né? Isso, mas a forma como ela reage a determinadas situações é que é muito ruim. Mas tem o outro lado, que é o lado que eu queria falar da polêmica. A gente também precisa aprender a se manifestar de uma forma melhor. Quer dizer, primeiro que a gente tem o direito a se manifestar, a discordar, de uma forma, obviamente... tem limite, como qualquer coisa na nossa sociedade hoje, existem limites para qualquer coisa. Mas você falou também na forma guerreira assim, que a polícia atua contra os manifestantes, por exemplo. Mas a gente, contra as torcidas, a gente teve ontem um caso emblemático. Como as próprias. Se junta num grupo, duas torcidas organizadas lá no estado de São Paulo. Né, se encontraram, pararam uma torcida do Santos e do São Paulo, se encontraram na estrada e pararam no meio, pararam um ônibus, brigaram, teve morte, teve vários feridos. Então a gente ainda vive numa sociedade que quase nesse ponto quase tribal, né? É tribal, na verdade é tribal porque são tribos, torcidas são tribos, torcidas organizadas são tribos, né? Pois é, e a gente acaba não respeitando a diferença, né? Quem discorda da gente, a gente só aprende com quem discorda da gente. É, e mais uma quem coisa interessante concorda, não ensina nada. É que usam muito a internet para marcar esses encontros de briga. Sim, o que é um absurdo, né? Pois é. Mas é. Aí é uma coisa que eu acho curiosa, que eu queria também inserir aqui, que fala-se muito em inclusão digital. Né? A própria presidenta, quando era candidata, falava muito da inclusão digital, falava muito da banda larga, uma série de coisas que depois o tempo foi diluindo. Mas a inclusão digital, as pessoas, a pessoa comum, ela entende o que é inclusão digital? A pessoa comum que não tem o telefone, o smartphone, o iPhone, ela entende o que é inclusão digital, que não tem um computador. O Brasil é um país que está crescendo muito no acesso à internet, mas ele é predominantemente um acesso à internet dentro de trabalhos, ambientes de trabalho funcional. As pessoas não têm dinheiro para ter o computador delas. E quando você fala em inclusão digital, eu me lembro, por exemplo, de um episódio que me chamou muito a atenção, que uma médica foi presa num hospital onde exigem a digital, né, para entrar aquele reconhecimento, assinatura digital, ponto digital, e ela tinha dentro da bolsa 6 polegares de silicone de colegas médicos, que ela passava todos eles ali, ficava ali uns 5 minutinhos na frente da máquina passando a presença de todo mundo. Quer dizer, isso é o desserviço que fica na cabeça da pessoa, fica no imaginário da população em geral. Diz assim, pô, bicho, inclusão digital é mais uma safadeza que estão inventando. Será que é isso? Eu acho que tem. Eu volto no aspecto da educação. A inclusão digital, ela faz parte da educação do povo. Eu acho que inclusão digital é acesso à informação. Eu acho que o foco principal da inclusão digital deveria ser acesso à informação. A informação que a gente sabe que hoje está disponível na internet, está disponível em outras mídias que você vai conseguir alcançar. E se você não entender a tecnologia, não entender esse mundo digital, você vai ficar à parte, vamos dizer assim, para poder receber. Vai ser um par em relação a esse tipo de divulgação de informação. Você vira um analfabeto funcional. É, exatamente. Mas o grande problema disso, de novo, eu acho que tangencia a questão da educação. Eu acho que se você não é... a informação já existe, ela é um pouco defasada hoje em dia, talvez pela velocidade da internet, mas ela está no jornal, ela está na televisão, ela está no rádio, de alguma forma. A distorção sempre vai haver, alguém pode discutir, dependendo da emissora de televisão ou da rádio que você ouvir, essa informação eventualmente é distorcida. É, mas quem garante que você vai acessar o site na internet em que a informação não está distorcida? Entendeu? Você discernir sobre a qualidade, a validade de uma determinada informação também, de novo, remete à questão educacional, a sua capacidade de discernir sobre determinados fatos, determinadas informações que você recebe. Então, incluir digitalmente, vou dar acesso à internet. Bom, mas para quê? Para que a pessoa possa entrar no Facebook e ficar publicando fotos? Isso não é ficar jogando na internet. Acho que ela tem que ter um propósito. Incluir digitalmente para fomentar a educação, para fomentar a difusão da informação por toda a sociedade. Acho que aí ela tem um propósito. E, de novo, quer dizer, a questão da digital lá, aquilo é crime. Vou voltar falando assim. Tem várias digitais. Aquilo é o crime, é um crime da pior espécie. É uma modalidade de um crime. Você está ali fazendo uma falsidade ideológica. Falsidade ideológica, exatamente. Mas, falando em inclusão digital, acho que a gente pode dividir a inclusão digital, talvez, em 3 níveis. O primeiro, que é a inclusão digital básica, propriamente dita, que é você garantir o acesso à rede, que seria o acesso, que é a coisa mais básica. A outra questão é a qualidade dessa inclusão no aspecto técnico. De fato, o acesso à internet cresce cada vez mais na população brasileira, só que tipo de acesso é esse? É esse acesso que se dá no ambiente de trabalho, onde a pessoa tem ali a ferramenta? Também, mas eu acho que talvez um grande responsável por esse número é o acesso à internet móvel. Então, todo mundo consegue ter acesso a um celular, os smartphones estão cada vez mais baratos, então você tem ali o acesso à internet. O problema é que essa internet móvel, ela é extremamente fechada, ela é extremamente monitorada, ela não te dá a liberdade, talvez, que a conexão você na internet doméstica te daria. E o terceiro nível é o que vocês estavam falando, é a questão de você educar para inclusão. Agora, essa educação, ela não se limita à educação para a internet, é uma educação de nível geral mesmo. E aí, com relação à prática de crimes, com relação à moralidade, à ética do cidadão, isso daí assim, eu acho que, voltando aí à questão da politização, é você politizar o cidadão também, você politizar as pessoas e você desenvolver ali, não é só educar matemática, português, física, química, mas você ensinar a pessoa a ter um pensamento crítico, a refletir sobre a realidade, a saber que, independentemente do meio que ela acessa a informação, aquela informação pode estar enviesada, e ela saber julgar aquilo, seja na internet, na televisão, no rádio e tal. Você foi extremamente otimista ao citar física e química, viu? É, isso aí é o extremo. Mas não, foi bom. É bom a gente jogar para cima, né? Nunca jogar para baixo o negócio. Pois é, mas a gente tem um problema. É claro que eu quero que a educação, a internet seja usada para fomentar a educação, para aumentar a cultura do povo. E isso ajuda a aumentar o grau de criticidade que cada um tem ao ver a informação. Só que hoje o que dá dinheiro é entretenimento. Isso é verdade. É. Isso ali, aliás, isso é uma coisa também que eu queria ver aqui. Um professor falou isso uma vez, um gaúcho, que por telefone, ele entrou por telefone e disse: vem cá, se o cara quiser usar o Facebook para ficar postando foto do cachorro dele o dia inteiro, é problema dele. Você não tem que se meter nisso. Você não pode exigir desse cara que ele... Ah, então você vai ter que contar a história, vai botar o pedigree do seu cachorro. Não tem que ter conhecimento. Ele tem que usar a ferramenta como ele bem entender essa ferramenta. E nesse aspecto, eu quero jogar mais uma vez para o campo da política, porque nós estamos num ano eleitoral, e num ano particularmente vibrante, porque teremos uma Copa do Mundo... Temos as manifestações, eu falei ainda há pouco aí, só hoje tem três coisas acontecendo aqui no Rio de Janeiro, sem falar São Paulo, sem falar todos os lugares do Brasil e do mundo. E isso, de uma certa forma, é uma formação política meio forçada, meio no tapa, meio com a ajuda do BOPE e da Polícia Militar, mas é uma formação de cidadania, né? É meio UPP, mas é. Né? Quer dizer, então como é que vocês veem isso aí? Será que a gente vai demorar a chegar lá? Quantas eleições a gente vai precisar passar para ter uma representação, uma democracia mesmo mais legal? São duas questões. Acho assim, democracia, eu acho que a gente hoje não pode reclamar da nossa. Para quem viveu outras situações, acho que o Pedro não sei se chegou a viver isso, mas nós três vivemos. Bom, já que nós não temos imagem, dizer que o Pedro, registrar aqui que o Pedro é mais novo, é o caçulinho aqui da turma. Mas nós vivenciamos outras épocas em que a democracia era bem mais restrita do que ela é hoje. Você é otimista mesmo. Não tô aqui para bater em ninguém. A camisa dele é verde e branca. Ele já tá assim. Mas diga lá. Verde da esperança. Verde da esperança. E o branco é da paz. A sua é mais. A sua tá mais a caráter mesmo. Não, mas voltando, a gente hoje, né, vamos dizer, desde a década de 80, a gente vem cada vez mais evoluindo na questão democrática. Acho que hoje não podemos reclamar da nossa, vamos dizer assim, da liberdade que nós temos nesse aspecto. A gente pode reclamar, sim, de uma certa forma, eu não consigo... poxa, essa lista de candidatos que me apresentam aí hoje para votar na próxima eleição, nenhum deles... Uhum. Eu, por livre e espontânea vontade, não votaria em nenhum deles. Então, mas você também tem o direito de não votar, de anular seu voto, de deixar votar em branco. Sempre existe a previsão disso. Então, eu acho que a gente, em termos de democracia, hoje o Brasil é até uma referência mundial nesse aspecto. Mas, de novo, eu acho que a gente precisa evoluir. Eu acho que a evolução democrática que a gente precisa vem junto. Eu volto no ponto da nossa educação, que eu acho que é a base, é o sedimento. Quando a gente fala do a gente precisa aprender a votar, a gente precisa aprender a cobrar. De quem a gente votou, a gente precisa se lembrar, pra não ter a memória tão curta, né? De se lembrar quem foi que a gente votou na última eleição, quem foi o deputado federal que nós votamos, quem foi o deputado estadual, né? Quem foi... Principalmente da proporcional, né? Exatamente. Os representantes no Congresso, esses a gente esquece com uma facilidade, uhum. Né? Porque só lembra quando ele repetiu o voto mesmo. Exatamente. Né? Vereador, deputado estadual, deputado federal. A internet é uma boa memória, né? Hoje você consegue ir lá consultar tudo que os caras estão votando, tudo que... A participação de cada parlamentar você consegue aferir. O problema é que a população não tem o hábito de ir lá fazer isso. Você não lê. E também não tem o acesso, né? Tem a questão do acesso, sim. Mas aí não é nem só uma questão de inclusão digital, porque a população que tem acesso também não vê. Exatamente. É questão de cultura mesmo. A gente não vai lá conferir, a gente não cobra do cara. Questão de cultura política. Ao mesmo tempo, nós temos cada vez mais setores organizados... que estão disponibilizando o tempo todo informações sobre políticas, sobre indústrias, sobre comércio. Quer dizer, nós, lembrando o que você falou ainda há pouco do meio ambiente, eu lembraria que a relação de consumo, ela avançou de uma velocidade exponencial no Brasil a partir da internet. Porque você começou a trocar as informações, e quando você mexia no bolso das pessoas, e ainda mais que o Brasil confunde muito cidadania com consumo, não é? Quer dizer, então esse tipo de coisa ensejou todo um cenário novo aí, um avanço legal na área do consumo. Esse avanço é que podia chegar à cidadania. Claro, a gente não reduzir cidadania a consumo, porque nos últimos anos a gente teve de fato um aumento da capacidade de consumo, e com o aumento da capacidade de consumo você tem um aumento da sensação de inclusão de grande parte da população. Isso aí é fundamental, isso aí é importante, sem sombra de dúvida. A gente não pode dizer que... não pode negar o fato de que nos últimos 10 anos você teve aí uma população que entrou para uma fatia da sociedade que ela não tinha acesso antes. Isso é importante, sim. Agora, tem outro passo, que não precisaria nem ser o segundo passo, poderia ser um passo que caminhava em paralelo, simultâneo. Mas é que não foi que seja o segundo passo, que é o passo de você incluir de fato essas pessoas como cidadãs. E cidadão é o quê? É você ter um papel e uma agência política dentro da sociedade que você vive. Não é um cidadão meramente consumidor e cliente. É um cidadão participativo, um cidadão com capacidade de transformar o meio em que vive, a sociedade em que vive. A gente vive uma situação, parece um pouco do que o Cláudio falou, indo de encontro com o que o Pedro falou também, em que algumas operadoras de telefonia hoje, por exemplo, e dizem que estão apoiando a inclusão social, a inclusão digital, oferecem acesso gratuito à internet para uso de redes sociais. Então, algumas operadoras. Não, tem algumas operadoras que dão acesso gratuito ao Facebook, por exemplo, ou ao Twitter. Exatamente. Mas se você sai do Facebook para ir verificar, por exemplo, um link ou estudar mais sobre um determinado assunto que é colocado ali, aí passa a ser pago aquele isso acesso. Isso não deixa de ser manipulação, né? Você pode usar isso como ferramenta para levar a população para onde você quer. Eu só dou acesso àquilo, então a pessoa só vê aquelas informações. Você tem um acordo com uma empresa, um acordo comercial com uma empresa, em que você fornece ele todo um mercado consumidor para aquela empresa. Esse negócio do 4G, por exemplo, para a Copa do Mundo, que foi aberto para as teles, né? É muito em função dessa... Aquilo era público. E parou na mão da Oi, da Tim, da Vivo. A questão da concessão, ninguém soube. Né? A questão da concessão, ela existe até hoje. O problema da concessão hoje é a regulação e o governo efetivamente cobrar que seja feito de forma adequada, entrar, né? A concessão, então, ela é igualzinha à concessão de canal de televisão, a concessão de canal ônibus, de rádio, de transporte coletivo. Quer dizer que o problema maior está no sistema de concessão, está viciado demais aqui, é isso? Viciado com poucos players, né? Com pouca gente concorrendo. E não tem ninguém, então, e aí a gente volta à questão da internet, vamos voltar lá para frente, para trás, para a questão da internet segura e sem espionagem. Quem controla hoje, vamos dar nome aos bois, quem controla a Claro? É mexicana, né? Quem controla a Oi hoje? É Portugal. Quem controla a Tim? É italiana. Quem controla a Vivo? É espanhola, telefônica. Hoje você não tem... tudo bem, são empresas brasileiras, são empresas que se estabeleceram aqui, que têm... A sede em São Paulo. A sede em São Paulo, ou em algum outro lugar, ou no Rio, o que seja. Mas até que ponto a gente consegue garantir, vamos dizer, aí voltando a falar até de soberania, falar sobre o que o governo pode fazer, segurança. Essa sim. Quando essa concessão está na mão de empresas de países estrangeiros, que têm regulações estrangeiras, que são sujeitas às legislações estrangeiras. E ao mesmo tempo, a gente está tão preocupado, por exemplo, com o Google. O Google não tem escritório no Brasil, não responde criminalmente ou lá o que seja, civilmente no Brasil, Facebook, onde é que você vai processar? Ao mesmo tempo você tem essa preocupação, e as teles estão aí livres, né? Ao mesmo tempo você tem uma preocupação, por exemplo, de que os jornais impressos não podem pertencer a estrangeiros. O Rupert Murdoch não pode ser dono do Globo, por exemplo, mas você tem o principal, ou seja, o que está na ponta da tecnologia, está fora da mão da gente. Sim. Ele é... justamente voltando para essa discussão da espionagem, que estava desde o início, eu acho que muito do debate sobre espionagem ficou centrado na questão do governo americano e do governo sendo espionados e falou-se pouco, até falou-se, mas falou-se pouco do papel que as empresas têm nisso daí. Uhum. Porque, de fato, houve uma espionagem direta por parte da NSA nos governos de vários países e interceptando comunicação, mas, em grande medida, essa espionagem foi feita por base no fornecimento de dados que essas empresas passavam para o governo. E por acordo, eles têm um por acordo. Justamente. Mas a questão. Aí você cai na questão legal. A empresa está estabelecida, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é obrigada a obedecer a legislação local. E nós sabemos hoje que o governo americano, eles têm algumas questões, alguma regulação lá. Eles têm, por exemplo, o Patriot Act, né? O Ato Patriota americano, que prevê ações duras por parte do governo. Prevê o livre acesso do governo a qualquer tipo de arquivo que eles tenham. O problema é que essas leis deviam ser para os americanos seguirem, não para nós. São leis do império. Eles estão nos sujeitando às leis deles. Mas se a informação está lá... Não, eu sei disso. Eu estou dizendo porque o absurdo vai lá de trás. Eles estão Na verdade, não está discordando. Na verdade é o seguinte, a informação está lá, mas a informação está em todo mundo, está em todo canto. Sim, isso é uma discussão na neutralidade que a gente comentou há pouco. Porque os data centers têm que estar no Brasil. Isso não vai garantir absolutamente nada. Isso não garante nada. É cosmético, né? É cosmético, porque o acesso é mundial. De qualquer computador do mundo, você tem acesso ao que você quiser. E tem uma outra questão também, infelizmente, a gente no Brasil se tentou, vamos dizer assim, na década de 70, fomentar a criação de tecnologia nacional, mas, de fato, a tecnologia nacional ela ainda existe. Então, toda a estrutura que suporta a internet, por exemplo, hoje, é baseada em tecnologia, assim, prioritariamente americana ou europeia. O Brasil perdeu décadas, mais de uma década, com essa brincadeira da reserva de mercado na área da terra. Atrasou muito, gente. Computadores. Perdeu o boom. Perdeu o bonde da história, né? E o bonde passou rapidinho. Hoje a gente vive nessa com uma infraestrutura que é provida por equipamentos dessas empresas. Então você volta, quem vive na área de segurança, eu e o Cláudio, a gente sabe que volta e meia a gente está ouvindo, a empresa tal divulgou que tinha uma abertura para acesso a informações de forma desconhecida. Não vazou o negócio da Petrobras há pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, sobre o pré-sal? Vocês lembram disso? É a espionagem industrial direta. Tá? A gente perdeu o bonde na parte de equipamento, na parte de tecnologia física, mas eu acho que na parte de inteligência, de software, a gente ainda tem condição de chegar lá. Tá, a gente tem algumas empresas, tem centros de pesquisa, tá, dignos de mérito aqui, e algumas empresas que conseguem fazer, por exemplo, criptografia e proteção para as empresas de maneira séria e eficaz. Tá, de maneira que realmente fica difícil. O governo americano tem um supercomputador, está bom, mas a gente consegue proteger se quiser. O que nós temos aqui, que é a favor, né, que é desse terceiro mundo, é coisa que o indiano tem, né? Nós temos a capacidade da inventividade, da criatividade, que independa de investimento pesado em hardware, esse tipo de coisa, não é isso? Você precisa investir em matemática, em programação, em educação, no final das contas. Voltamos, né? Porque criptografia é matemática pura, de cima a baixo, cara, tem que ser... Para desenvolver isso, tem que saber muita matemática, mas a gente tem gente boa nessa área. Então eu sei que, por exemplo, a empresa do Maurício tem ferramentas fortes nessa área. Aliás, nasceu dessa área, né? Sim. Vocês começaram com o Curió, né? Capoeira. Exatamente. Se minha memória não falha... É isso mesmo. Né? Mas tem várias. Tem gente boa nessa área. E com isso a gente consegue correr atrás do prejuízo. Não só na área de criptografia, de proteção de dados, mas na parte de inteligência da rede. Inteligência está no software, está no programa. O hardware é meio só. O bonde do hardware a gente já perdeu, isso aí não tem como correr atrás. É verdade. Tá? Agora, o que mantém a infraestrutura funcionando hoje é software, e isso a gente tem como correr atrás. E para arrematar, eu queria que nós estamos já indo para o final, cada um vai fazer a sua intervenção final em 2 minutinhos. Eu queria que nós fechássemos com, voltando a essa questão da segurança da informação, e o que, que é isso? O que, que isso impacta? O que, que é isso? Por que, que as pessoas têm que se preocupar com isso? É preciso realmente que se preocupem com isso? Pedro, você que está calado há tanto tempo aí, fala aí. É preciso sim. Existe, falando de segurança da informação, a gente pode falar de segurança da informação em dois níveis. Essa segurança de inteligência industrial e uma segurança a nível pessoal, daqueles dados pessoais que as pessoas utilizam, que são produzidos conforme as pessoas utilizam as ferramentas digitais. Esses dados também precisam ser protegidos e as pessoas precisam ter consciência de que esses dados valem dinheiro. E é aí que está a vulnerabilidade deles. Semana passada, o Facebook adquiriu o WhatsApp por 19 bilhões, o que, pessoalmente, para mim, já é uma quantia ofensiva. Mas por que, que vale 19 bilhões? De dólares. De dólares, verdade, de dólares. Se você for perguntar para o Médicos Sem Fronteiras quanto que eles precisariam para distribuir remédio para doenças negligenciadas para crianças no mundo inteiro, eles gastariam 1 bilhão só. 19 bilhões para uma empresa. Mas por que, que ele tem esse valor todo? Porque o que está ali não é só a empresa, não é só a ferramenta, não é só os funcionários dela. O que está ali são as informações de não sei quantos milhões de usuários no mundo inteiro. Bilhões. Então, bilhões que o WhatsApp tem. Então, e o bilhões. WhatsApp é uma das mais vulneráveis, né? Talvez justamente a mais vulnerável, né? Então, em termos de segurança. Todo aquele banco de dados ali é que teve esse valor. Então, eu acho importante pensar em ferramentas para a proteção desses dados, não no âmbito técnico, principalmente, no âmbito legislativo também, e também uma discussão, voltando ao que eu falei anteriormente, no âmbito político disso. Eu acho que muitas vezes as pessoas adotam a tecnologia de uma forma um pouco passiva, como se a tecnologia estivesse ali e inexoravelmente elas vão ter que utilizá-las. Não, eu acho que você pode usar aquela ferramenta, usar aquela tecnologia, sabendo das implicações que aquilo ali pode te dar. Legal, Maurício, você aí, minutinho. Eu vou voltar lá no início, quando você leu a definição de segurança, né? Você falou de quatro aspectos: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Vou me ater a dois. Confidencialidade, né? A confidencialidade é a ideia de que só tenha acesso a determinada informação quem precise conhecer e ter acesso a essa determinada informação. É buscar garantir esse aspecto. Então, no momento em que a gente abre mão da confidencialidade das informações, não vou nem no aspecto da corporativo, pessoal mesmo, na hora que eu abro mão do aspecto da confidencialidade das informações que eu possuo, eu estou entrando num terreno muito perigoso, porque como é que eu vou pensar em segurança se eu mesmo estou abrindo mão de um aspecto primordial? O segundo aspecto é o aspecto que eu vou focar, da autenticidade. Eu acho que a gente precisa aprender a avaliar o que é autêntico e o que não é. Tem ferramentas para você garantir a autenticidade, obviamente, mas eu acho que uma das principais coisas que a gente precisa ver hoje é a questão do discernimento. Discernir se determinada informação é autêntica, se você está se baseando em uma situação válida. Legal, então para encerrar, Cláudio Sá de Abreu agora. Bom, uma coisa importante é as pessoas pensarem no efeito, como eu estava falando antes, no efeito da falta de confidencialidade na vida delas, tá? E mesmo para as empresas. A pessoa ter acesso à tua conta bancária, ao que você tem, ao teu patrimônio, te deixa mais exposto a um crime, você fica, cai no radar dos malfeitores. Tá? Uma empresa que deixa seu segredo, seu desenvolvimento, suas estratégias comerciais aberta, ela vai ficar na mão dos outros. Né? Então essa preocupação com segurança, com confidencialidade, com privacidade, ela também é uma garantia de sobrevivência, tá? Não só para as pessoas, como para as empresas. Ok, bom, o Tema Livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença aqui do Maurício Taves, do Cláudio Sá de Abreu, ambos são especialistas em segurança em informação, e o Pedro Augusto, que é pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade, CTS, da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado a vocês, a gente vai voltar a esse assunto, eu vou chamar vocês de volta aqui para a gente continuar a conversa, certo? Um grande abraço para você que acompanhou também. Bom dia, amanhã às 10h05, o Tema Livre está de volta, até lá.